Estamos chegando ao vivo para todo o sul do Brasil com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. 6:10 da tarde, estávamos aqui ouvindo o programa do Cacau Menezes, o Macrofonia, programa gigante, me lembrou as grandes rádios do mundo, onde o DJ é a grande estrela, mais brilhante do que a própria música. Parabéns, Cacau, pela proposta do programa. Parabéns, Floripa, por ter o Cacau Menezes aqui na Atlântida falando pra todo mundo. E conosco aqui os queridos do Pretinho, como vai, amiguinhos? Uma segunda-feira de uma tarde chuvosa em Floripa, coisa boa, não fazer nada numa tarde de chuva. Pra vocês, né? Eu tive que ficar no escritório aqui respondendo e-mails e tudo mais. É da vida, né, cara? É da vida. Como sempre. Fala aí, Porazinho. É aí, tamo aí, né, meu? Beleza aí, Cajezinho. Feitoria, boa tarde. Marcos Pianger. Belezoca. Potter. Estamos aí, gente. Mr. P. E aí, Maurício Amaral. Cada vez melhor. E este amigo Alexandre Fetter, estamos na área com sandálias Boa Onda. Telefonia imbatível Big e da Milera Moda está nas ruas. Destaques comentados do Clique RBS. Algum destaque aí desta tarde? O que aconteceu nesta tarde aí de duas pra cá? Nada, né? Tudo tranquilo, tudo certo. Parece segue a fechou, vida. Parece que o Ronaldinho tá fechado lá com o Flamengo. Sobre Ronaldinho, vamos trocar uma ideia daqui a pouquinho, às 6:30 da tarde, com o Davi Coimbra, que está na praia nos ouvindo e vai falar com a gente logo mais às 6:30 da tarde. Tranquilo. Então vamos aos destaques comentados. A rótula da Nilo Peçanha, Avenida Nilo em Porto Alegre, vai ser substituída finalmente por sinaleiras. A partir das 9 da manhã de amanhã, operários começam a remover os canteiros. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 3 meses. Vai ficar muito bom. Três meses! Mas é difícil tirar canteiro. Já tirou algum canteiro? Tá, cara, eu nunca tirei canteiro. Pois é, eu também não tirei canteiro, pode. Mas não é possível. Três meses pra tirar aqueles canteiros. Isso aí se faz em um mês, cara. Isso aí se faz em um mês. Cara, eu sei de trânsito, dessas coisas aí, porque eu já estudei muito e continuo estudando isso aí. Não, e outra, já trabalhou com canteiro, com refrigeração, né? Com muita coisa, né? Portaria, serviço de portaria, tá fazendo também, né? Portaria, sim. Tô revistando as meninas. Mas é que é sério, cara, demora 3 meses, porque não é só tirar o canteiro, tem que fazer a coisa, a parte de baixo ali, tem que... Não, eu acho que é 90 dias tu tirar canteiro e botar semáforo, deixar lindo pra funcionar. Eu imagino que isso seja em um mês, que isso deve ser feito. É que é o inferno ali, cara. E a gente quer participar da inauguração da semana. Cara, o pessoal pode nos convidar. Posso ir mais longe? Pode. Eu acho que uma semana é o suficiente para os caras fazerem isso, meu. Não, eu posso ir mais longe. Não, uma semana se fosse Dubai. É, cara, não, Abu Dhabi, mais longe ainda. Vai, Maurício. Abu Dhabi tá, é um canteiro de obras gigantesco. Não, peraí. Maurício vai mais longe. Vai passar os 90 dias, aí eles vão anunciar, olha, devido às chuvas, a obra da rota da Nilo vai demorar mais 45 dias. Como vocês reclamam do que vocês não sabem, cara? A gente sabe, cara. Não, para aí, só um pouquinho, velho. De rodinha eu entendo. Quem aqui já trabalhou com canteiro, cara? Eu. Quem aqui já trabalhou em construção, cara? Ninguém. Eu construí toda a minha carreira, Porã. Mas eu também acho que... Então não podemos opinar sobre nada aqui, né, Porã? Não podemos opinar sobre nada. Bom, vamos esperar então. Vamos aguardar a partir de amanhã, 90 dias. Então a partir de amanhã... Não, tá caindo minha bermuda. A partir de amanhã, 90 dias. Estamos de olho nessa obra aí. Muito bem. A mudança de localização da Praça de Pedágio em Palhoça, na Grande Floripa... Ah, não me diz que mudou. Será discutida esta semana em Brasília. A Prefeitura quer transferir o pedágio do quilômetro 221 para o quilômetro 276, no limite entre Palhoça e Paulo Lopes. Aquela praça é muito boa, Magnata. A prefeitura alega que a praça de pedágio traz transtornos aos moradores porque corta a cidade ao meio e impede a livre circulação dos moradores. O argumento é perfeito. Boa, prefeitura de Palhoça, estamos com você. E custa 1,20. Custa R$1,20 o pedágio. É, R$1 é R$1,20 apresentado. Pianges, o que tu acha daquele pedágio que tem desativado ali na Polícia Rodoviária? Não vou pra Palhoça, não me vem com pergunta de Palhoça. Da SC-401 dentro de Florianópolis, Neila. Eu acho que hoje serve como redutor de velocidade. E ponto de encontro, a gente se encontra ali no pedágio da... É mais redutor de velocidade. Tem muito neguinho que já morreu ali, porque bebe demais e vai reto. E dá no poste. Erra, porque tá vesgo. Aí, em vez de passar no buraco, passa bem reto ali no poste ali da parada. Muito neguinho já morreu ali. Vou dar uma dica, quando tu tiver esse problema, tu mira no do meio. Que isso, cara. Que isso. Não, o negócio é, sabe por quê, cara? Porque eu fiquei pensando que tu vê num final de semana como ontem, por exemplo, a saída da praia de domingo é muito pior que a saída da praia de sábado. Né? Tu ali, de quem vem ali, Jurerê, Canasvieira, todo aquele lado que vem pro centro ali. Se tu cobra um pedágio ali sábado e domingo. Tu vai fazer uma grana pra investir em melhorias, né, cara? Nas próprias estradas, né? Pô, lá em Abu Dhabi, o pedágio é demais, cara. É um adesivo que tu ganha demais. Que tá linkado à tua conta. E aí tu só passa pra uma plataforma assim que não tem a menor. Como o chip auto-expresso do pedágio. Exatamente, assim. Só que é bem mais rápido aquilo. Não tem nem cancela, não tem nada. Nem para. Nada. É como se fosse um poste. É um poste, entendeu? E aí tu passa. Que registra ali, a tua passagem. Registra a tua passagem ali e já desconta direto no teu salário. Pedágio virtual do Almir. Fica a dica aí, né? Pra mais uma da Almir, que a gente. Boa ideia, Cangê. Tô com o Almir Negociações. Almir Negociações de jogador. E usa a frase do Potter pra slogan, Almir. O pedágio é demais. O pedágio é demais. 21 pessoas morreram nas estradas do Rio Grande do Sul neste final de semana. O número ultrapassa o do feriadão do Ano Novo. Vocês lembram que a gente comemorou no feriadão do Ano Novo a diminuição no número de mortes? A violência foi maior ainda nas rodovias federais. 8 mortes. Só no domingo foram 14. Neste ano, total de vítimas do trânsito gaúcho já chega a 40. Meu Deus. Neste ano, que é 2011. Dez dias e 40 mortes no trânsito. Quatro pessoas por dia. Em Santa Catarina, o número de vítimas fatais do final de semana foi 6. Em 2011, 23 pessoas já morreram em estradas catarinenses. Caramba. Quem mandou sair de casa, né, Greta? 63 pessoas envolvidas em mortes em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dois estados que a gente vai pro ar. Ou seja, deve ter algum parente, algum amigo que já perdeu esse. É verdade. Sem dúvida. Algum conhecido, né? Sem dúvida. Ah, cara, peraí, ontem teve um acidente muito terrível na Zona Sul de Porto Alegre, na Avenida Teresópolis. Duas irmãs e uma criança, elas estavam levando a criança para um atendimento no hospital. E uma delas era diretora do Colégio La Salle, eu acho, né? Eu não sei, trabalhava com educação, né? É diretora de colégio. Mas assim, eu quero dar uma dica porque eu passo na Avenida Teresópolis na cavalhada diariamente e é um absurdo. É um absurdo a velocidade com que se anda nessa via de Porto Alegre. Todos os dias, a toda hora, não tem, né, cara? Uma criança, duas mulheres querendo atravessar com uma criança e aconteceu o que poderia acontecer com qualquer um de nós, porque os animais aceleram ali a quase 100 por hora numa via que tem que estar 60. É verdade. Né? Então, e isso serve também para as praias, né? Aqui a gente tá em Santa Catarina, né? Eu passei uma temporada na Praia do Rosa e na geral do Rosa ali, cara, neguinho 80 por hora, pelo que amor isso? De Deus, velho. Que isso? Sabe? Tem a Geraldo Rosa tá asfaltada agora? Ela tá asfaltada, tá ruim? A Geraldo do Rosa não, ela tem calçamento, mas tem um absurdo que aconteceu. Tem um absurdo que aconteceu na Praia da Ferrugem, que eu não comentei, que asfaltaram a via de acesso à Praia da Ferrugem. Asfalto, velho. Asfalto, uma agressão a olhos vistos à natureza no começo da via de acesso à Praia da Ferrugem. E não sei como é que os moradores deixaram fazer aquilo ali, que aquilo é um absurdo, cara. É, tu vê o mangue todo contaminado de piche. Isso, sabe? É verdade, tu passa ali e vê isso, cara. Não precisa ser nenhum especialista pra ver aquilo ali. Porém, eu achei que ia estar mais relaxado aqui em Floripa. O que aconteceu? A saudade da mulher? É que algumas coisas tem que ser ditas, cara? É verdade! Hoje à tarde eu fiquei em Coqueiros e a agência do Banco do Brasil foi assaltada à mão armada. Ah, é verdade. E em Coqueiros, o Banco do Brasil teve uma tentativa de assalto ao cliente. Né? Um cliente entrou com muito dinheiro, os caras viram numa moto, entraram com uma armada e capacete, seguiram o cara conseguiu fugir, o cara apontou a arma pra todo mundo, mas saiu sem levar nada. E uma vizinha da minha mãe, tipo, tava lá e tal. Eu passei na frente logo em seguida, assim, 5 minutos depois. Então, enfim, tá muito perto a violência, né? Tá muito próximo da gente. Cada vez mais próximo, né? O que tem que fazer, Marcelo? Tem que... Mais presídio, menos escola. É isso. As pessoas pedem escola e demagogia esse discurso. Último destaque comentado no Clique RBS aqui, Marcelo. Tem que fazer educação, Marcelo. Injeção de glicemia. Obrigado, Marcelo. Porto Alegre volta a registrar problemas na coleta de lixo. Cadeira elétrica. As reclamações vieram principalmente dos bairros Coronel Aparício Borges, Vila Nova, Belém Novo, Chácara das Pedras, Glória e Sarandi. A prefeitura admite que o problema é a falta de garis para fazer a coleta. Tem que queimar o lixo, né, magnata? O negócio agora é queimar o lixo. Não tem como recolher o lixo, queima o lixo, né, magnata? Não, não dá pra queimar lixo, cara. Não, da vizinhança não tem nada que ver com a queima do teu lixo, né, cara? Não dá pra queimar o lixo. Fica a dica pra você, especialmente vizinho de praia, que gosta de queimar lixo no fim do dia. Não, né, cara? Faz um buraquinho legal. Não, não faz buraquinho nada. Para, pause. Pode parar. É anti-ecológico a medida? Moinhos de vento, Três Figueiras. Não, aí não queima lixo. Chácara das Pedras. Não, não queima lixo. Tá na lista aí? Não, mas Chácara das Pedras tá de mais alto nível, tá? Uma dica que eu dou é enterrar o lixo perto de fossas. Não, água. Não, não, pode parar, pode parar. 6h20, vamos dar uma girada aí, tá na hora dos flats do dia, não acredito! Até mesmo em Florianópolis! Vai, meu galo! Loucura no caminhão! 6h59, Michael Douglas surfa no Hawaii. Olha! Ô, Michael Douglas, cara, ele tá com câncer, coitado do Michael Douglas. Se recuperou, conseguiu tirar mesmo? Olha, pô, que legal, velho. Michael Douglas, eu fiquei feliz, tem muito a agradecer, né? Se curou daquela síndrome que ele tinha, agora se beleza, curou. Beleza, agora, né? Agora ele tem sensação, pô. Esse cara tem sorte na vida. E esse merece um câncerzinho de próstata. Que isso? Que isso, meu? Para, velho! Que isso, meu? Ele tomou um remédio chamado Catherine Zeta-Jones. Vai daí, Cachê. 8h34, Regina Casé faz compras no Rio de Janeiro. É o que resta pra Regina Casé, meu. Gostosa, né? A Regina tá Casé fazer compras. Tá gorda. A Regina está grana que ganhou no Rio de Janeiro. E o programa novo no domingo? Eu não vi. É, eu vi esses dias. Tem programa novo dela? Tem. Mas acho que foi só um domingo. Acho que foi só um domingo. No canal Viva, né? Tem um programa novo. Tu cheirou draminho, ó. TV Pirata também. Cheirou draminho também, ó. Para. É comprimido. Vai daí, pô. Quem é que tá? KG. 10h26, livros de Paulo Coelho são proibidos no Irã. Feito! Realmente o Irã é um passo certo. Irã. Esquenta o programa daí. O próximo passo agora é proibir os livros do Davi Coimbra no Irã. 12h39, Florence Welch é vista cambaleando ao sair de balada. Filha da Raquel Welch, né? Meio-dia e 39 ela tava cantora, saindo de balada. Cantora, KG, não tem horário. É incrível, cara. É cantora? É filha da Raquel Welch. Filha da Raquel Welch. É a atriz. Claro. Raquel Welch, né? Não, não, mas a Raquel Welch é outra, não é. Jardim inglês. Não, aquela é Rachel Weisz. Jardim inglês? Não, a Raquel Welch é uma atriz mais antiga. É uma que o KG pegaria. Desculpa aqui, eu pensei que fosse a filha da. Desculpa. Essa do Jardim inglês, o Potter pegaria. Ela é cantora, ela? É. Não sei. A música. Assim, ó. Spending my time. Não, para, Potter. 14-2, Bruno De Luca faz pausa pra lanche na Barra da Tijuca. Tá bem gordinho. É gordo, né? Gordo. Sabe, adora comer. Pãozinho, o Porã engordou, gente. Porã, nesse final de semana que não viu, engordou. Fala a pesagem do Porã. Não tô conseguindo largar nele. Porã se joga em cima de ti. Exatamente. O Neila me pesa todas as manhãs depois do cocô. Exatamente. Engordou. Hoje de manhã tava mais pesado. 16-3, Giovanna Antonelli se exercita na orla da Praia do Rio. Tá precisando, tá gordinha também. Essa é outra que passou do ponto. Tu sabe que hoje mesmo nós no hotel, eu e Mr. P e eu chegamos, fomos comer alguma coisinha na recepção ali na lanchonete e estava passando na novela O Clone com Giovanna Antonelli. E ela na sua melhor fase de odalisca ali, né? Que saudade do Albieri, rapaziada. Eu fico feliz quando uma mulher que era gostosa engorda. Eu fico feliz. Espaço para próximas, para as outras. Eu fico feliz com a Antonelli porque eu gosto quando uma ex minha embaranga. Tu sabe que. Não, eu fico feliz quando uma gostosa engorda e essa ex gostosa um dia eu dei em cima. É isso aí, Porã! Sabe? Eu dei em cima dessa ex gostosa e ela me esnobou. Calma, ela engordou. E há pouco tempo, né? Se toda mulher que o Porã dá em cima engordar depois, cara, olha, o mundo vai ser um lugar muito pior, meu. Não, Porãzinho, antigamente, quando eu aprontava demais. Podem se acalmar um pouquinho? Olhem pra mim todos, olhem pra mim. Espera um pouquinho, Porazinho. Tu já vai voltar pra casa quinta? Domingo tu vai estar em casa. Eu vou voltar. Isso é surto de falta da família, não é? Abstinência familiar. Calma, Porazinho, calma. Domingo tu tá de volta, Porazinho. Fica tranquilo, fica comigo que tu não vai ficar mal. Pode ficar tranquilo que o Porão hoje não é mais uma cobra peçonhenta, ele tá sem veneno. Eu tenho bastante Dramin, eu tenho bastante. E agora? Questão de 12. Que hora? 12 minutos. 12, não mais do que isso. 12 minutos. 12. 12 era 6:13. Não mais do que não isso. Não mais do que isso. Após almoçar, Heriberto Leão passeia no shopping da Gávea. Maravilhoso. É bom pra fazer a gestão, né, Neil? É um dos mais injustiçados atores da nova geração. É maravilhoso. Apenas muita gente diz que ele é só um rostinho bonito, mas ele é um bom ator. Ele faz Hamlet. Ele pegava Deixa tiazinha. Eu falar! Ele Deixa pegava falar. Tiazinha. No auge. Só lembra disso, Nene. Você só se lembra disso. Ele é ator e é um artista muito do bom. Tem uma tatuagem dele na tatuagem. Tatuagem do Neila? Não, uma estátua. Do Heriberto Leão. Uma estátua do Heriberto Leão no pátio da Globo. É mesmo? É. Tá. Era isso que a gente faz do dia. Graças a Deus. Graças a Deus, digo eu, cara. Vamos dar uma rodada, ô Pi, vamos ver se esse Dramin tá funcionando aí ou não. Sabe que eu tenho uma lista aqui de tipos de amigos. Mr. Pi virou drug dealer. Drug dealer de Dramin. E o quê? Eu fiquei mais impressionado com aquela história de não ter saído a minha foto no, na Zero Hora, nem o meu nome. Puta, cara, que agora nós vamos tomar uma providência. E aí o Maurício olha pra mim e diz assim, ó, putz, esqueci os salmos do Cid pra hoje. Não, mas já fiz pra ti. Mas eu sou motorista da equipe, então sim, eu quero dizer pra vocês. Realmente sou dessa função pra esse ano, cara. Graças a Deus. Não, tá boa agora. Lista de amigos, já que tava falando nisso. Amigo Nescau. Energia que dá gosto. É o Porã. Amigo Bombril, mil e uma utilidades. É o Porã. Bombrilzinho. É verdade, obrigado, Bolzão. Gente. É o Porã. Amigo Casas Bahia, dedicação total a você. É o Porã. Não é mais, não sou mais tão dedicado. Amigo Todinho, companheiro de aventuras. É o Porã, cara. Esse é o Porã. Era o Porã. Só pra vocês entenderem o nível da aventura que tá o Porã. Porã encostou em mim agora há pouco. Ô, bruxo. É parceiro pra dar um salto de paraglider amanhã. Pior que é verdade, cara. É verdade? Pior que é verdade. Porã, ele fez o convite. O regime do Porã foi pra fazer um salto de paraglider. Aí não morreu. Ele tá 6 meses. Só pra saltar, tu sabe que eu tentei saltar em torres e meu filho olhou pra mim e disse: pai, não vai. Agora ele vai saltar e vai voltar a beber. Mas ô Joãozinho, fica tranquilo que eu vou te representar aqui, querido. Fica tranquilo. Seguem os amigos. Amigo Sprite, imagem não é nada. É o Porã. Amigo Red Bull, te dá asas. Amigo Havaianas, todo mundo usa. Amigo, é o Porã. É, amigo Telefônica. Obrigado, Maurício. Amigo Telefone, a sua melhor companhia. Amigo Avanço, você usa? Elas avançam. É o Porã. Já foi. Amigo Maisena, você mexe e ele engrossa. Porã. Não, é o Porã. É o Maurício. Amigo Engove, te dá um trato na bebedeira. Amigo Telescópio, te faz ver estrelas. Amigo Pilha, te deixa ligadão. Amigo Cavalo, dispensa comentário. Opa. Muralha. É isso. É, quem mandou essa lista foi a Sirlene. Só um pouquinho, a Sirlene tá mandando listinha agora pro programa. Viu, que Sirlene, bonito. Tô no teu bonito. Vou ver o clone aí amanhã na tua casa, hein? Vai daí, Potterzinho, tá com essa cara séria aí, meu. Flávia Branchi, ou Branche, ouço vocês pela web, só a título de esclarecimento, o Michel Teló morou por um ano aqui em Laje, Santa Catarina. Ah, por isso que acham que ele é catarinense. Em razão disso, eles acham que todo mundo acha, o Marcos também achava que ele era catarinense, mas ele é paranaense, tá? Flávia manda, e eu tenho aqui o diário de uma loura. Eu não sei se é piada ou diário. É o diário. É o diário. Querido diário, tem um cara que me convidou pra sair com ele, o Porã. Ele disse que não era casado e que era pra jantar e falou em amor platônico. Como não sei como é isso, achei melhor tomar um banho antes de sair. Era só essa, né, Potter? Por enquanto. Tem mais, o que você quiser. Tem mais? Bate pro segundo bloco. Mais. Não. Peraí. Vamos dar uma rodada completa. Plantão, tu aí, amigo. Plantão. Plantão de notícias da Rede Record. Mulher é atropelada pelo próprio carro 2 vezes. Que isso, cara? É verdade. Os médicos atenderam uma mulher de 37 anos não identificada que foi atropelada 2 vezes pelo próprio carro. É verdade. A consideram extremamente sortuda os médicos. Por quê? Não morreu? Duas vezes. O incidente ocorreu em Balmor. Ah, lá é terrível. Balmor, na Austrália. Sempre é terrível. Poderia ter causado ferimentos bem maiores. Parece um amigo nosso, né? Como é que foi? Saiu, estacionou o carro, foi pra frente do carro, pegou o telefone. O carro não estava bem preso, atropelou o Rossato, ex-Bideobaldi, atual empresário da Malu Magalhães. É verdade. Uma sorte dele, né? Uma sorte dele. Uma cagada dele conseguiu ser empregado, empresário da Malu Magalhães. O carro passou por cima dele, quebrou as costelas dele, ele está recuperado. Ela havia chegado em casa com seu automóvel e estacionou na rampa que dá acesso à residência. Ai. Mas esqueceu de puxar o freio de mão. Foi pegar as compras. Enquanto tirava as coisas do carro, desceu a rampa, passou em cima da sua barriga e pernas do carro. Claro. Impossibilitada de se mover, a mulher foi atingida uma segunda vez pelo carro, que depois de descer, bateu numa cerca e voltou na direção da mulher. O quadro da mulher é estável. Que bom. Que dureza. Vai pro cachorro! 6:30 da tarde! Tem uma aqui, não, essa aqui fica pra depois. Mas tá na hora dos classificados já. Já? Na hora dos classificados. Mas já! Vamos começar mais, o programa de conversa tão pouco. Começou às 6:10, cara. Tá vamos bem, falar vamos sobre o trânsito mais um pouco aí. Não, mas não tem que falar sobre não o trânsito. Não passou na Venâncio. O trânsito é ruim em qualquer lugar. É que hoje não passou na Venâncio. Aí não tem o que falar do trânsito, viu só? O Parque Planeta aqui em Floripa, por exemplo, ele foi empurrado ao norte, assim pode dizer, né? Foi assim, né? Você tá falando do Sapiens Park? Sapiens Park, uh-huh. É. E aí tem mais vias de acesso a ele. São três vias de acesso ao Sapiens Park. Boa. No norte da ilha. Um dos grandes problemas de Floripa é o trânsito e isso melhora. Exatamente, pode chegar no Sapiens Park por Jurerê, pela Cachoeira do Bom Jesus ou pela SC-401. Você escolhe. Galera que vem da Lagoa, por exemplo, vai pelo Rio Vermelho pro planeta. Sim. Chega lá por cima, pela praia, pela Cachoeira do Bom Jesus, olha, né? Você estudou os detalhes. Vem pelo Rio Vermelho, passa pelos isso. Ingleses aqui, exatamente. Pode quebrar a direita na saída dos Ingleses, Cachoeira, e aí ali. Já tá no Sapiens Park. Ah, o guri que vem de Jurerê, né, guri? Vai direto pelo Cabaneiro. Helicóptero, né, queridão? Helicóptero, aqui não dá pra andar de carro em Florianópolis, tá ligado? Eu comprei um helicóptero daquele do exército, dá pra levar minha Hammer pra onde eu quiser, aí eu estaciono a Hammer, fico mostrando ela pros outros, depois pego ela e levo de helicóptero pra outro lugar. Porque Hammer serve pra isso, pra mostrar pros outros. Só que isso, cara, cada um tem o carro que quer, cara. É isso, cada um tem o carro que quer. Hammer é o carro que mais gasta no mundo. Hammer é o carro que mais gasta no mundo. Que mais polui no mundo, ninguém precisa ter. Não precisa ter, é pra guerra. É por isso tu vai passar por cima dos outros, você não precisa comprar. Eu nem ligo, Hammer. Todo carro polui, cara. Todo carro gasta. Eu não sou amigo de ninguém que tem Hammer. Hammer não é o bichinho que ele fica dando. Não é por isso que eu não é amigo. Não, eu não sou. Mas não é por isso. Eu cheguei com o carro, tem o cara tem uma Hammer. Nem fala comigo. Nem quero falar contigo. Não me olha. Homem, olha só, lágrimas femininas. Lá na P12 foi isso. Lágrimas femininas diminuem o desejo dos homens. Ah, isso é verdade. Eu posso comprovar isso aí, cara. Vai pegar a mulher chorando, não tem como. Não, cara, isso aí, mulher chorando é um saco, cara. Aliás, mulher, cara. Mulher não pode chorar e não pode. Mulher incomoda, né? Vou dar uma dica pra mulher. Atenção, pessoal. Mulher não chora e não fala. Só isso. É só não falar que o cara apaixona. Quer conquistar um cara? Fica quieto. Fica quietinha. Fica bem quietinha no teu canto. Só mexe os olhinhos. Era isso, cara. O que eu vou falar depois? O que, que eu vou falar que os pesquisadores estudaram depois do que você já disse? Qual é a universidade? Qual é a universidade? Aí, universidade de... Chupa de pausa, não é mais. Não diz aqui, cara. Suprimiram a informação. Os seres humanos se comunicam verbalmente e visualmente, mas existe uma terceira forma de comunicação que é o sinal químico. É os fluidos, né? Que carrega a informação. A tabela periódica. E aí, se a mulher tá chorando, cara, tu olha aquilo e a tua reação química é, putz, não. É sair correndo. Incomodação. É isso aí. Aí o burro vai lá querer consolar. Aí que se deu mal. Também limpar uma lágrima no rosto de uma mulher com as costas da mão. É uma plantação. Tu leu plantação. Isso onde hoje? É uma plantação, tá plantando agora? Entrega um lenço, cara. Planta pra um dia colher. O Potter tá lendo a nova. Planta. O Peter fala as costas da mão porque a palma da mãe tá limpando o nariz. Tá usando pra outras coisas. A Amy tava limpando as costas da mão. Mais delicada, entendeu? A Amy Winehouse, por exemplo, usa as costas da mão pra limpar os olhos. O ranho. Tá, ô meu, era isso, tá? Vamos fazer os classificados do Pretinho. Vocês estão muito salientes hoje, cara. Estão muito, muito, muito salientes assim hoje. Que é bom, barbaridade. Gente, vou contar um troço pra vocês. Saliência é sempre gostoso. Vale uma rapidinha aí. Vai na rapidinha. Aqui, ó, dois amigos conversando. Isso é uma piada? Uma piada. Piada velha do Paré. Apoio. Loja do Salim. Mala, malinha e maleta. Bolsa, bolsinha e chinelinho de dedo. Troquei a piada. Minha sogra é muito agradável. O único defeito dela só aparece quando ela respira. Ah, mas ela tem asma, parceiro. Não, não. É que ela ainda respira. Mais um. Aí dois amigos conversando, pá, ô meu, minha mulher não me compreende, ela me trata mal, não me faz almoço, não me dá presente, me agride, só quer transar uma... Vocês inventaram. Só quer transar uma vez por mês. E o outro lamentando com o cara, olha, comigo ela faz a mesma coisa. Mais um. Esse meu casamento tá insuportável. Tudo que eu... Não, isso aqui é uma mulher falando. Ah, tá. Chegar um pouquinho antes para ler esse o material. É que me deram agora isso aqui. Vai. Esse meu casamento tá insuportável. Tudo que eu e meu marido fazemos é discutir e brigar. Já perdi quase 15 quilos nesses últimos 2 meses. Ai, por que você não pede logo o divórcio? Ai, agora não, preciso perder mais uns 10 milímetros. Agora deu. Tá na hora dos classificados, cara. Tá na hora dos classificados. Classificados grande aqui agora. Esse aqui. Mais duas ofertas da audiência da Atlântida. Olá, galera do Pretinho. Tô pedindo uma ajudinha pra vender o meu carrão. É um Vectra GL 2.2, 8 válvulas, ano 2000, azul, com vidro e travas elétricas. É completão, parceiro. Completão. Inclusive tem banco traseiro bipartido com encosto central pra braço. Meu Deus. Coisa violenta. É completão. Aerofólio, aro 15, a roda original GM. Já tem muita coisa. Placa I. Carro se encontra em Cachoeirinha e o valor é 20.500. É emboscada! Se tu para pra analisar, Mr. Pico, por exemplo, que gosta e conhece carro, se tu para pra analisar uma nave como um Vectra 2.2, ano 2000, por 20.500. É barato. É. Tá levando, né? Tá levando uma nave, tá bem, um carro de 10 anos já, mas tinha uma tecnologia violenta, caramba. E a placa aí de emboscada, né? Ah, que isso, cara, que isso. Mas enfim, deixa o cara vender o carro dele aqui, meu. É uma cilada, Sabino! 20.500 Vectra Azul, @hotmail.com. Vectra Azul, @hotmail.com. Legal. E mais uma, meu nome é Magrela. Sou uma bicicleta da marca Sundown, adotada em 2007, vivemos muitas aventuras até chegar a este dia em que meu dono disse bem assim pra mim: chegou a hora de ser livre. Vá viver sua vida, garota, como você sempre quis. Muito bom. E agora eu tô à procura de um parceiro ou parceira que me quiser para viver muitas aventuras e dar incríveis passeios pelo mundo afora. Vou dar minhas características. Sou anil. Pra quem não sabe, a Nil é azul, diz ela aqui. Aro 26, em bom estado, com um pequeno machucado nos freios, mas tirando isso, eu tô bem. Fui adotada por 300 e meu dono tá pedindo 150. Podem falar com meu dono através do contato rodrigo.t.dias. Ah, o Rodrigo Dias, da Magrela. @hotmail.com. T.Dias. Henrique, desculpa, rodrigo.t.dias@hotmail.com. Show do intervalo. Almir que tem, a Inova Almir que tem, Alexandre Fetter, Associados, Sociedade Limitada, Entretenimento. Motherfucker, está junto. Mais uma empresa de beleza para as mulheres, né, Fetter? Vivemos lá no P12. Tá funcionando, hein? Vimos muitas mulheres bonitas. Aliás, Fetter, tu tens uma foto da tua mulher pelada? Nada? Não. Aí contigo não tem não isso? Não tenho. Quer comprar? Como assim, cara? Com você. Gente, é o seguinte. Salão... Foi tirada hoje essa foto? Né? Não, hoje não. Foi tirada ontem, né, Almir? Quando é que foi tirada essa foto? Na internet. Olha, gente. Salão de beleza do Almir. temos um produto revolucionário para fazer cachinho no cabelo. Posso fazer uma pergunta rápida antes de tu anunciar a tua oferta? Não. Então, você pega... Mas é chapinha que a minha faz? É, mas é para fazer o cachinho. Ah, é, você quer o cabelo cacheado. Ah, pai, eu inverto. Exatamente. Processo inverso. Inverto. É uma bateria de 380 volts que você enrola no cabelo. Não pode encostar no couro cabeludo, se encostar, não morre. Faz o terra. Não pode encostar, pelo amor de Deus. É só no cabelo. E daqui a pouco, o anúncio, amanhã, uma, ou não sei mais tarde, o anúncio da clínica de inseminação artificial que do homem. Que isso, amigo? Não vai ter erro, gente. Não vai ter erro. Se você quer um filho negro, nós conseguimos pra você. Se você quer um filho branco, nós conseguimos pra você. Filho japonês, nós conseguimos pra você. Até filho gay, nós conseguimos. É só mistura de gene. Naomi Retinoblia. Pode ficar tranquilo. Mas que beleza. Tu faz bichinho de estimação também, ou mesmo? Uma mistura do Porã com o Maurício, o que que dá? Olha, não sei o que que dá. Daria... Coisa boa que não ia dar, né? Voltamos em seguida. Um Pretinho Básico aqui na Atlântida pra todo o sul do Brasil, direto de Floripa. Segura. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, ao vivo direto de Floripa para todo o sul do Brasil com o Pretinho Básico, telefoninha imbatível Big da Miller e também sandálias Boa Onda estão conosco em Floripa, Planeta Atlântida, 14 e 15 de janeiro em Canasvieiras, no Sapiens Park. Passamos às 13 horas as atrações de sexta e sábado e agora vamos dizer onde você vai comprar o seu ingresso para o Planeta Atlântida 2014. Olha a vibe da galera, velho. Barbra Streisand. Ingressos para o Planeta Atlântida pelo Call Center. O número é o 4003-1212. 4003-1212. Tem também no site oficial do Planeta Atlântida, planetaatlantida.com.br. E também nas lojas Renner. Você pode comprar o seu ingresso, o seu passaporte para o planeta com cartões de crédito Visa, Mastercard, American Express, Aura, Hipercard e Diners Club. A edição gaúcha do Planeta Atlântida rola nos dias 11 e 12 de fevereiro na sede da Saba Campestre em Atlântida. O Planeta é uma realização do Grupo RBS e da DC7 Promoções. E nós somos a rádio do planeta, velho! Vamos lá, vamos trabalhar, vamos pra você! Casa Especial é um agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Barbra Streisand. Vai dar tempo, não, desculpa, o doutor Alceu, desculpa, Maurício, chama ele ali, vai lá. Vem cá, doutor Alceu. É, babé, foi no desculpa meu tempo, aí, doutor Alceu. Tá, não lhe vi, não lhe vi, não lhe vi. De quem, doutor Alceu? A Barbra e Freipa. É, pegou meu tempo. É, babé. Doutor Pedro, o Messi é o melhor jogador do mundo. É verdade, de gravatinha, borboleta e tudo. Ainda que a Argentina não tenha ganhado bosta nenhuma no passado, né, doutor Pedro? O Messi ganhou. Cara, eu não me lembro de uma final do melhor do mundo com três jogadores do mesmo time, como aconteceu agora. Era o Xavi, o Iniesta e o Messi. Mas três que o... Esse ano vai ser o Maicon, o Bustos e deixa eu ver quem mais. E Júlia! Continuando aí, continuando, doutor Alceu. Vamos falar com o doutor Davi, doutor. Quando o Messi foi receber a bola de ouro e foi discursar, eu pensei que ele fosse cantar Jardim Inglês. Ele é igual ao o Davi Soares. Coimbra está na praia de Capão da Canoa, nos ouvindo aqui direto de Floripa, e nós vamos fazer este intercâmbio litorâneo. Fala, querido Davi Coimbra, tudo bem por aí, mano? Alô, Davi! Fala, Davi Coimbra. Tem um furo pra ti, Davi. É só falar, Davi. Só fala, Davi Coimbra. Só fala pra gente aí. Parece que assinou com o Grêmio, Davi. Pode ficar tranquilo. Lembra que eu te disse aquilo? É só falar, não vai falar, né, Davi? Tá assinado com o Grêmio, parece que vem. Quantidade de óleo. Não, não, não, quantidade de óleo, né? Tá bem, não vamos conseguir manter contato com o Davi Coimbra neste momento. Que pena. Ok. Tem nada a ver com óleo, hein? Ok, daqui a pouquinho nós tentamos mais uma vez. Doutor Alceu, alguma coisa mais por aí, doutor Alceu? Oi, doutor Petra, empatou com o Juventude hoje, hein? Deu a 0. Bom. Inter não ganha nem com o time B. É, bapa bem a pé. Era isso, era isso, doutor. Não tinha nada de mais importante. Ó, Figueiredo, vai lançar coisa boa lá, né, doutor Teabé? Vai lançar uma coisa boa, quarta-feira, é isso? Quarta-feira estaremos lá no lançamento do Bob Guerra. Novo uniforme, cheerleaders estarão por lá. O nosso querido amigo Muriel Dalci vai estar dando show lá também pra galera. 5 mil torcedores lotando o Scarpelli lá pra fazer esse lançamento. E o Rafael Coelho tá do Leão da Ilha. Engraçado ele. Rafael Coelho foi contratado pelo Avaí. Chega aqui. Confirmou. O empresário confirmou a contratação. 99,9%. Mas tá redigido o contrato, só falta assinar. Ele tá tudo assim. O Ronaldinho indo pro Flamengo, o Rafael Coelho pro Avaí, nós indo pro Figueira. Parece que o Lelê tá indo pro Grêmio, pessoal. Também. O Lelê tá assinando com o Grêmio. E outra, o Ronaldinho indo pro Flamengo, vou dizer em tom alto e claro. É inadmissível que ele continue sendo nomeado, chamado em titular de Ronaldinho Gaúcho. Agora é Ronaldinho Gaúcho. O Renato também tinha que perder, então. Só um pouquinho. Em nome dos gremistas, e se os colorados não quiserem apoiar, é um direito deles, mas eu faço um apelo a partir de hoje que a gente faça algo para que ele não tenha mais o nome Gaúcho no seu nome. É Ronaldinho Carioca agora. É. E se não for assim, eu vou entrar com uma e o Marcelinho. Com uma ação no Ministério Público solicitando que seja retirado o gaúcho do nome dele. É, dá pra boa, boa. Ele tá te ouvindo, a gente viu ele saindo hoje, quer dizer, o KG, né? O KG viu ele saindo do hotel ali, o Majestic. O KG disse que viu, né? É o KG que deu essa informação. O KG acho que tá vendo o Ronaldinho em qualquer lugar. Não, ele saiu, nós tava passando na frente do hotel, ele tava saindo. Ele e um parceiro dele, provavelmente, pra pegar um carro. Não vou negar. Não vou negar. Sol em Floripa, gente, sol, olha aí. Vamos. Sobre maridos. Boa. Tá, vamos dar dicas pra você, mulher guerreira brasileira. Mulher brasileira! Se ao desconfiar de você, chegou em casa esbaforido, viu que você tá meio esquisita, o seu marido corre pela casa pra procurar o amante. Cadê ele? Cadê o fiado da mãe? Certamente ele já se escondeu exatamente nesses lugares que ele procurou. Aí me lembrei de uma rapidamente aqui, o cara chegou em casa e pegou a mulher dele na cama, e aí ele corta e tá contando pro amigo. Que pegou a mulher dele na cama com um halterofilista. Bah! Aí o amigo, tá, mas e aí, meu, o que que tu fez, cara? Quais foram as medidas que tu tomou? E o cara, panturrilha 45, bíceps 67 e peito 152. Tem mais uma aqui, ó. O marido ideal é aquele que vê a primeira lágrima, enxuga com a palma das costas da mão carinhosamente a segunda, e não deixa jamais que venha a terceira. Demais, hein? Essa frase tá tatuada no lombo do Porã. Fiz uma tatuagem de rena. E a definição de marido. Foi lombo nisso. Definição de marido. O homem que põe a foto da mulher onde antes ele colocava dinheiro. Essa é a melhor. Casou, não tem mais dinheiro, né? Cara, é uma praxe, alguns homens carregam a foto da mulher na carteira, né? É uma foto tua aí, cara. Tô sem um puto no bolso. Tenho sim, cara. Tem a fotinha aqui, peraí. Fez uma foto da tua mulher pelada, velho? Eu tenho, amigo. Já tenho. Acabei de comprar. Eu sempre carrego uma foto da minha mulher, cara. Que aí eu abro a carteira, olho pra foto dela e penso, o que que de pior pode me acontecer? Então tá tranquilo, cara. Sabe? É uma maneira que eu tenho de... Amaral. Tá em São Paulo. Tu, mano. Não, mas tem 3G. Tem que levar da sogra, meu. Não, é da mulher. Maurício, mesmo, tem 3G em São Paulo? Né, não tem. Tem o appzinho, né? Tá tomando chimarrão agora. Tomando chimarrão lá no Ibirapuera. Tá, e aí, mas o Fetter segue. Não, coisa é mulher sem amigo, sem amiga, né, cara? Ninguém vai contar pra ela. Ninguém conta. Parou ali. Parou o quê? Só uma constatação que todo homem leva a foto da mulher na carteira. Não. Eu gostaria de seguir o comentário, mas pois ninguém embarcou. Por exemplo, alguém aqui tem uma foto da mulher na carteira? Minha pergunta é até quando? Peraí, só que eu queria ouvir o Pipo, por favor. Obrigado, amiguinhos. Obrigado. E aí? Não, eu queria saber realmente até quando isso vai existir, porque diminui cada vez mais e hoje tá todo mundo no celular. Exatamente. É aí que eu queria chegar. Porque hoje o celular substitui a carteira. No celular tem um álbum de fotografias. É verdade. É que nem nos shows o celular substitui o isqueirinho aquele, né? Na hora das musiquinhas lendo. Pra mim não substitui, Magnata. Isso é uma outra coisa curiosa nos shows, né? Todo mundo fica tempo inteiro no show, gravando e fotografando naquela qualidade bizarra, horrível, de uma câmerazinha. Quem é que vai assistir? Quem é que depois vai assistir? Ninguém vai assistir. Quem vai assistir? Cara, não vê o show e não vai ver depois. Eu assisto todo dia um show do Rapa que eu gravei em 2004, cara. Peraí, deixa eu ver o que é isso aí. Isso é um vídeo. Tu gravou o show da Amy, é isso, Potter? Ah, não dá pra ver, que qualidade legal, péssima. Cara, muito tem bom. Uma outra coisa curiosa que acontece péssima. Nos shows é tá quando. Tremido, cara. O que tu tá fazendo, né? Quando, além de ligar os seus celulares e tal, mandam acender, fazer foguinho e isqueiro, e quando olho, tem um daréu de só isqueiro, celular. Só não tem cigarro, né? Ah, é verdade, Magnata. Muitas vezes é só o isqueiro que a galera leva. Ó, telefone. Vamos dar uma rodadinha no script aí, vai, KG! Vida de merda. Bom, tá fraquinho hoje, Cocô, hein? É o Dramin. Hoje tava ficando. Hoje tava ficando com uma menina e tive a brilhante ideia de morder a bochechinha dela. A espinha estourou na minha boca. Que nojo, cara! Que nojo, cara! Hoje descobri que a minha irmã leva uma foto do Justin Bieber no sutiã dela. Justin Bieber. Hoje faz um ano que estou namorando a minha namorada e ela se recusa a transar comigo. Ela diz que quer perder a virgindade com um colírio da Capricho. Pô, eu conheço dois colírios da Capricho. Dois, três. Mas eu não posso deixar amigos da minha filha. Pô. Eu também conheço colírio da Capricho, Magnata. O patrola. Conheço mesmo. Essa rapaziada da Capricho aí. Na RBS, no Patrola, nesse final de semana, para o Rio Grande do Sul, deu uma matéria espetacular, o Potter se depilando completamente, fazendo massagem, etc. E eu vendo aquilo, pensei, olha, sinceramente, não tem cabimento o homem que faz isso, cara. Não tem, cara, me desculpa. Esse tudo depilar. Bem, aquele que tira o excesso, que alguma coisa incomoda. Eu tenho que bem. Admitir agora, que eu tirei aquele... o excesso, gente. Não, tudo bem, agora fazer tudo é brabo, aquilo. Esse é o pessoal, porém, tirou o excesso. Constantemente é ridículo. É ruim, eu vou ter que falar, cara. É ridículo. Eu concordo contigo, filho. O homem que tem é uma rede nacional de TV. Não. Só pra quem? Eu fiz pela Rede Brasil Sul. É uma rede nacional de TV. Não dá, né? Isso pelo meu trabalho. De dois em dois meses, não dá, né? Não dá. Tá aí pra isso. Não dá. Não. O homem tem que nascer com pelo, é assim que é, cara. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Ridículo também é um tufinho de pelo nos mamar, né? É ridículo um tufinho de pelo nos mamar. Pera aí. Olha só. Aí, Porazinho, tá bonito. Tá bem, Porazinho. Esse tufinho de pelo nos mamar é ridículo, Potter. Tu acha? Eu acho, cara. Ah, então eu vou tirar. Tá bom. Vamos lá que eu dei uma lâmina nova lá. No hotel hoje. Ô, meu, tá na hora de entregar pro Cid Moreira. Eu agradeço a participação de todos vocês, mas obrigado. Tá na hora de entregar pro Cid Moreira. Estejam comigo aqui no meu programa mais uma vez amanhã às 13 horas. Amanhã. Obrigado. Vai, Cidão! Opa, Cidão, assim isso, assim melhorou muito. Segura o microfone. Maior chapéu do mundo, Cid, tá hoje. Não, o segundo maior chapéu do mundo. Terceiro, então. Obrigado, posso falar? Vocês não me deixam nem aqui. Quem vai querer ir à praia comigo agora? Sem a boca, aí dá pra ir todo mundo sozinho, com a rotina produtiva e as atividades. Vocês me desrespeitam dessa forma. Não, é galera, verdade. Eu vou ficar controlando aqui se a voz do Brasil chega ou não chega, tá? Que possuem os marinheiros. O sol brilha no mar e reflete a beleza que passa na areia. É verão, e o que importa é sorrir e ser feliz. E esse que foi, cara? E esse sol que aquece esse corpo? Essa música que me tira a razão? É verão, e o que importa é a emoção de estar aqui. Planeta Atlântida. O planeta é feito pra você. E até amanhã. Onde a música é o ar que eu respiro, bem no ritmo do coração. Boa noite. Era isso, cara. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Cidão. Obrigado. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho. Voltaremos amanhã. Voltaremos amanhã às 13 horas. Eu chego um pouquinho antes do Discorama. Vem aí a voz do Brasil. Valeu! Tchau! Vem aí.